Não saia daí, a música volta já. Em nome de liderança diesel, bomba injetora e camorreio, secretário. Sim, pra sete. Pode acreditar que no Grupo Suporte a gente confia. Grupo Suporte é proteção veicular de noite e de dia. Seu carro protegido contra roubo e batida. Venha fazer parte da nossa família. Ligue 99828-3292. Grupo Suporte pronto. Essa é a palavra. Meu pai, ó, ele tá morrendo aqui, eu me socorro, não quero atender ele. A Covid-19 segue fazendo milhares de vítimas. Continue usando máscara, álcool em gel e respeitando o distanciamento. Não espere acontecer com você ou com alguém que você ama. Faça a sua parte. Se a pandemia ainda não acabou, o respeito à vida não pode acabar. Governo de Goiás. O governo de Goiás vem fazendo um trabalho incansável para salvar nossa gente. E com orgulho, já vacinou 60% dos trabalhadores da saúde contra a Covid-19, incluindo todos os profissionais da linha de frente. Também foram vacinados idosos e pessoas com deficiência vivendo em instituições e população indígena em seus territórios. Agora, serão imunizados idosos acima de 85 anos e, em seguida, acima de 80 anos. Faça o agendamento em www.go.gov.br/vacina Goiás. Continue respeitando o distanciamento, use máscara e álcool em gel. Vacinar é seguro e salva vidas. Vacina Goiás. Governo de Goiás. Secretaria de Estado da Saúde, SUS, Ministério da Saúde, Governo Federal. Desde os primórdios, os nossos cientistas e técnicos procuram, sem descanso, a parte mais saborosa e suculenta do frango. Até que um dia, em um estalo saboroso e suculento, um deles descobriu. A parte mais saborosa e suculenta do frango são as linguiças Super Frango, feitas apenas com cortes nobres do frango. Experimente. Frango é Super Frango. Verão. Além de proteger do coronavírus, faça a sua parte. Não deixe água parada e combata o mosquito Aedes aegypti. Governo de Goiás. Come on! Vem, vem, vem. Vem pra cá. Sucesso! Precisando expandir sua empresa, mas também reduzir custos? O Grupo Aliança Soluções em Cobrança também é soluções em call center. Terceirizamos os serviços de televendas com atendimento regional ou nacional. Recuperação de créditos, pós-vendas, retenção, saque e pesquisa de satisfação. Quer saber mais? Ligue no telefone 3142-1001 e fale com o Cristiano. Aliança Soluções em call center. As soluções que sua empresa precisa. No Grupo Biriba você é bem atendido. Há mais de 40 anos fazendo grandes amigos. Toda qualidade e pontualidade. O Grupo Biriba tem credibilidade. O Grupo Biriba faz parte da sua vida. Com o Grupo Biriba você não tem viagem perdida. Telefone 062-3091-4545. O Shopping do Caminhoneiro. Grupo Biriba. Essa é a palavra. Meu pai, ó, ele tá morrendo aqui, eu me socorro, não quero atender ele. A Covid-19 segue fazendo milhares de vítimas. Continue usando máscara, álcool em gel e respeitando o distanciamento. Não espere acontecer com você ou com alguém que você ama. Faça a sua parte. Se a pandemia ainda não acabou, o respeito à vida não pode acabar. Governo de Goiás. Gente que vai, gente que faz. Goiás é gente cuidando de gente, caminhando junto, trabalhando duro e olhando em frente. Gente que luta, que entrega. Goiás é feito de gente que arregaça as mangas e se supera. Na crise, no sol, no desafio do dia a dia. Nossa gente já nasceu sabendo ser empatia. Gente que honra sua história, seu sotaque, nosso chão. Gente que aprende sempre, que sabe a força de ser união. Em todo canto, de todo jeito, sem demora. é trabalho toda hora. Vai, Goiás, é por você que a gente faz. Governo do Estado. Abraço para todo mundo, estamos chegando em rede a partir de agora para Camaçari, Bahia, Canápolis e Tumbiara, ainda Jaraguá, São Luís de Montes Belos, Catalão. Alô, alô, amigos, Buriti Alegre, Jataí, também Grande Goiânia, esqueci alguém? Esqueci não, né? Abraço, Grande Goiânia. Hã? Buriti Alegre, abraço para Buriti. Alô, Buriti Alegre, como é que você está? Um abraço para todo mundo da Medlin Saúde, que trabalha com uma linha completa de produtos médico-hospitalares, como os móveis, EPIs, curativos, produtos ortopédicos, cadeiras de rodas, máscaras cirúrgicas, luvas de procedimento e muito mais. Trabalham ainda também com produtos de uso profissional para diversas áreas da saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas. E eles estão na matriz, fica ali, ó, na Avenida L, em frente ao Hospital Santa Terezinha, e no setor aeroporto, não, no setor aeroporto é o Santo, em frente ao Hospital Santa Terezinha. Lá de frente, bem de frente mesmo, na Avenida L. E a filial, na Rua 10, Setor Sul, próximo ao Hospital Santa Helena. Aí você pode confiar, tá? Um abraço especial também para todo mundo ligado com a gente da Saga Seminovos. Amanhã é o dia de você trocar de carro por um seminovo, um cara de novo, ou comprar seu primeiro carro. Na Saga Seminovos, quer vender seu carro? Também pode ir na Saga Seminovos, uma das seis lojas. Biriba Acessórios, a maior do Brasil. Olha, a Biriba Acessórios cuida da lanternagem, da pintura, tapeçaria, personalização de frota, adesivo e pintura. E também a vacina antifurto. Não chegou ainda para você a vacina do corona, mas lá na Biriba tem a vacina antifurto, é verdade. Abraço também pro Rei dos Compressores. Olha, compressor é do Rei dos Compressores e pronto. Fica na Ipameri com a Castelo Branco, sob nova direção do nosso querido Lucas. Alô, alô, Rei dos Compressores! Aúgiu! Ó, vamos, fala, cowboy. Pois não, o pessoal que tá ouvindo a gente aí, muito obrigado. Agradecer o pessoal que tá ouvindo nós lá no Itatiaia. Alô, Rogério, alô, Sandro, né? O pessoal que tá ouvindo nós em Alto Bom Som, cumprimentar, né? O pessoal ouvindo do lado de cá, né? O Odair tá lá no Recanto das Minas Gerais, ouvindo, bebendo aquela cerveja gelada, lembrando devido ao clima que tá gostoso. Tem caldo, viu, secretário? Hoje tem caldo, né? Isso. Agradecer a Mapuru, pessoal do Santo Hilário, alô, Pedro, Rogério. Cumprimentar também Fábio José, a toda a nossa equipe, né? Um abraço, muito obrigado. Tá certo então, Cowboy Cantro. E aí, Andrezão, aqui é Ana Lúcia. Oi. De Anápolis, a sogra do Carlos Humberto, manda um recado aí pra ele, fala pra ele que eu mandei falar, pra ele se preocupar mais com a vida dele, parar de comer um pouco, que ele tá muito gordo. Fala pra ele que eu mandei ele se lascar. Vai te lascar! Uai, governador, estava havendo rebelião e você estava fazendo live? Explica isso. Vai ver se a polícia não foi e resolveu, seu otário. Idiota. Pode falar, muda pro Tocantins, muda pra Minas Gerais. Muda pra... O som do Barões da Pisadinha, bora com os classificados do cowboy? Bora, porque bora. O Ed Venturini já tá aí. Aí, ó. Tá bom, já. Enrola aí, bebê. Vou apresentar, né, secretário? Sim, ó. Aô, tchau, tchau, tchau. Agradecer, Paulo Guedes, hein? Alô, ministro da Economia. Um abraço. Sexta-feira, hoje é dia, né? Descausar, né, secretário? Comprar, vender, alugar, né? É aqui na Sucesso FM. Vamos lá, Maristela Costa, cidade é no norte. Goiás, Porangatu. É, secretário. É. Marco Antônio. Marco Antônio, é, vende-se um bingo em funcionamento. Mais uma lavoura de bucha vegetal. Troca-se por óculos sem lente. Eu acredito que é armação, hein? Mais um colírio para embaralhar as vistas, secretário. Pra fazer exame de vista, né? Certo. Vanessa Magalhães, a cidade é Bela Vista de Goiás, secretário. É Fabrício. Fracrem? Vrício. Tá certo. Vende-se um monitor preto e branco, dá para ver quatro bandidos de uma vez. Mais um apito para espantar e atrapalhar jogo no dia de clássico. Troca-se por chave de roda com cinco segredos de marcas de carro diferente. Mais placa caída em correnteza. Mais uma caixa d'água pegando fogo na cidade é... Deia! É Deia! Tchau, tchau, tchau! Comprar, vender, alugar. É aqui na Sucesso FM. Ah, lembrando, povão, sextou, sextou, né? Beber a cerveja lá no Madalena. Então, comer aquele prato delicioso, Madalena Gastrobrau. Um alô especial, Fabiano Vaz. A todos aqueles que estão antenados ouvindo a gente, muito obrigado. Interior do estado de Goiás, você também. Não somos mais melhores, secretário. Apenas diferente. Das vezes a boniteza não é muita, secretário. Nós somos fracos de feição. O resto a gente completa com a Clínica Karine Gouveia. É, Clínica Karine Gouveia, né, secretário? Vou tomar uma guarnica pra ver como é que fica. Se bebeira, não dirija. Secretário. Hã? Depois nós vem quem? Tá chegando agora o Ed Venturini. É? É, o 9 da noite. Ah. O Ed apresenta um programa aqui que chama Só Toca Sucesso. Só Toca Sucesso. E depois pra namorada, uma deslocada na croaca. Ah, tem um Love Night. Love muito legal, night. Muito emocionante. Beleza. Falando de amor, viu? Tá engraçadinho, senhor. Vai de quê, senhor? Sexta? É? Sexta-feira hoje? Vai de quê? Ah, vou de Super Frango, hein? Boa! Boa! Boa noite pra todo mundo! Ai. Daqui a pouco na Sucesso FM. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos molhar. Não saia daí, a música volta já. Sucesso FM. Os Piqui de Goiás, de segunda a sexta, das 6 às 8 da noite. Oferecimento, pensou em compressores? Pensou o rei dos compressores, o maior distribuidor de peças e compressores em Goiás. A Aliança Soluções em Cobranças, agora é também soluções em saque, atendimento ao consumidor e pós-venda. Atacarejo Bebão, aqui o preço é bom. Maior distribuidor de bebidas de Goiás. Nissan 0 km, é na Saga Nissan, Goiânia, Anápolis e Rio Verde. Sabor e qualidade é com a linguiça Super Frango. Dutra Caminhões, seu revendedor MWM para todo Goiás. Karine Gouveia, referência em estética mundial. Bono Arroz, o melhor arroz na mesa dos goianos. É Bono Arroz. Proteção veicular tem nome. Grupo Suporte, com apenas uma pequena adesão, carro reserva e guincho 24 horas. Madalena Gastrobar, os melhores drinks e pratos de Goiânia. A RCR Alimentos Congelados está na boca de toda a família goiana. Portal Supermercado, é preço baixo de verdade. De verdade mesmo. Junim da T9, ao lado do Itaú Jardim América. Procure o Fred ou Renata e faça o melhor negócio. Rede de Postos Tabocão, 100% qualidade. Goiânia, Anápolis, Itaberaí, Nerópolis e Guapó. Imperial Ferramentas, de Goiás para todo o Brasil. Pensou em loja de ferramentas? Pense Imperial Ferramentas. Drive-thru de compras da Saga Seminovos. Loja Avenida Mutirão, com T7. Venha que pagamos 100% da tabela FIPE na hora. Cesta básica do Carlão. Compre para seus funcionários ou para doação. Soma Contabilidades. www.somacontabilidades.com.br. Dial Distribuidora, Avenida Rio Verde. Luminárias no atacado e varejo para todo Goiás. VBS Água Mineral, pura e cristalina, pH 7,9. Televendas 62 99315 1555. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Peças e acessórios para caminhões. Ponto da Moda, Avenida Padre Wendel, setor aeroviário, vendendo barato o ano todo. Redução da parcela do financiamento do seu veículo, empréstimo pessoal ou fatura do cartão de crédito é com a Nacional G3. Liderança Diesel, bombas injetoras, injeção eletrônica diesel é na Liderança Diesel. GT Autopeças, conheça o jeito GT de atender. Tropical Pneus, entre para o clube e rode tranquilo o ano inteiro. X Solar, soluções de alta tecnologia para a geração de energia solar fotovoltaica. Acesse www.xsolar.com.br. Mais Ponto, soluções em relógios de ponto, catracas e pontos de acesso. Vale do Meia Ponte Leilões, leilões todas as segundas e quintas em Umas. Medlin Saúde, produtos hospitalares, Avenida L, número 231, setor aeroporto, e Rua 10, setor sul. Droga Mega, sua farmácia completa em Aparecida de Goiânia. Malu Têxtil, 10 anos de tradição na comercialização de tecidos em geral, no setor Campinas. Sonho Meu, Chácaras Lazer, seu lugar de descanso e lazer. E Nove Vidros e Alumínios, indústria Temper e distribuidora de vidros e alumínios. E Goiás da Sorte, sorteios todos os domingos às 9 da manhã na PUC TV. O Pique de Goiás, a rádio sucesso. Pique de Goiás, mulherzinha quente. O Pique de Goiás, aqui na Sucesso FM. A Dutra Caminhões, distribuidor MWM, tem a melhor mão de obra para o seu Ford e seu Volkswagen. A Dutra Caminhões é a mais experiente no mercado e cuida do seu caminhão como ninguém. Dutra Caminhões, MWM é com a Dutra Caminhões, no Parque Industrial Paulista, com o telefone 3089-2400. Não se esqueça, caminhões Ford e Volkswagen é com a Dutra Caminhões. Imperial Ferramentas. Uma empresa que busca crescer todos os dias. Se você tem uma necessidade, nós temos a solução. Abrasivos, elevação, EPIs, ferramentas elétricas, manuais, pneumáticas e muito mais. Pensou em loja de ferramentas? Pense Imperial Ferramentas. Lojas no Parque Oeste Industrial e Avenida Anhanguera, próximo à Praça da Bíblia. Siga nossas promoções no Instagram, @imperialferramentas, ou ligue 3269-1100.